O autoconhecimento é uma trajetória evolutiva. Evolutivo? Sim. Se eu conheço minhas falhas, eu sei como melhorar. Se eu não conheço minhas falhas, como é que eu vou melhorar? Claro. Então, remetendo ao que o senhor falou, saber para onde vai não tem a ver com conhecimento, mas com aquela educação que vem do berço. A índole do espírito. O espírito se manifesta para dizer a que veio. Se veio ao mundo para fazer o bem, se veio ao mundo para fazer ao mal. E o meio em que ele se encontra vai ser propício ou não ser propício. As escolhas são do espírito, é o livre-arbítrio. Então, o meio que ele se encontra. Lembra dos três conselhos? Sim. Amar, disposição e respeito. Saravá. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Depende. Normalmente mestre Cibango. Cibango. Mas se quiseres eu mudo de nome. Não, não tá bom esse. Claro que sim. E o senhor trabalha na Umbanda em Paulínia? Na linha de Nossa Mãe Iemanjá, na linha do mar, na linha de Marujo. Claro. O senhor é um mestre. Eu sou um bêbado. Agora o que tens é que eu aprendi com o que a vida me deu. Por várias encarnações eu fui sofrido. Mas a última foi a que mais me marcou. Com 3 anos. Ou menos, eu já bebia. Por isso que eu gosto tanto. Em todas eu bebi, mas na última eu comecei com 3 anos, 2 anos. Claro que sim. O que? Pode falar. Me embebedaram pra me matar. Nossa! Com aquela pouca idade? Caraca. Por ironia do destino, eu não morri. Eu aprendi a beber e me firmei com a cachaça. Ah. Por isso que eu trago essa energia. Certo. Sim. Teria, então, alguma ligação com um sentimento de auto-superação e lembrança na memória da sua capacidade de transformar uma situação ruim numa boa? Se você pegar pela idade espiritual, sim. Se você trabalhar com a idade material, não. Ah. Porque se eu tinha uma criança de 3 anos, como é que eu ia ter compreensão de superar? Claro. Se eu pegar a idade do espírito, o espírito já sabia o que ia acontecer e veio se preparando. Então ele acabou auxiliando e não permitindo que a matéria não se desenvolvesse. Como que você trabalha com linha de cura e você não consegue se curar? Por isso essa criança não morreu. Claro. Muito bom. E hoje o senhor trabalhando na linha da Umbanda, para entrar na falange de Marujo, o senhor teve que aprender o quê? Passar por quais experiências? Se graduar em quê? Muito sofrimento, muitas vidas. E essa questão de falanges são energias. Não necessariamente precisei ser marinheiro, não necessariamente precisei viver no mar, mas nossas energias são semelhantes. As experiências, o sofrimento, as alegrias, as angústias te aproximam ou te afastam. Certo. É uma questão de afinidade na essência. Exatamente. Claro. É de lá que o senhor Auri tira toda a sua fortaleza para a realização dos seus trabalhos, tanto no astral quanto aqui. Certo. Por que que o senhor fica balançando assim? O aparelho não tem tanto costume com minha energia, nem tem firmeza suficiente para me sustentar. Claro. E mesmo assim eu trago a essência de bêbado de outras vidas. Então mesmo que tenha todo o equilíbrio, uma hora ou outra, a energia do bêbado vem mais forte. É dela que eu tiro um alvo. É dela que eu trabalho, é dela que eu limpo, que eu curo. Claro que sim. Esse movimento de se aproximar e afastar teria alguma ligação com envolver e puxar? Tipo uma energia, por exemplo? Sim. Eu levo, eu tiro. Sem necessariamente estar lhe comunicando, lhe envolvendo, lhe dizendo a minha movimentação. E você não percebe. E eu faço o meu trabalho. Sim, senhor. Qual que é a função da linha do marinheiro na Umbanda? Função da linha do marinheiro. Mas nem todos os marujos trabalham na mesma linha. Ah. Tem marujo que trabalha com cura, tem marujo que trabalha com aconselhamento espiritual. Certo. Tem marujo que trabalha ajustando o comportamento, com conselhos, com conduta, com moralidade. Afinal de contas, o espírito tem que evoluir. Eu não posso aceitar de quem são meus filhos comportamentos iguais ou piores do que eu tive. Como evolui e como eu evoluo? Se eu evoluo através dos teus atos, através da caridade que tu podes fazer, se tu não faz caridade, nem tem comportamento, nem tu cresce, nem eu cresço. Sim, claro que sim. O senhor tem qual objetivo quando trabalha na Umbanda incorporando? Cura. Grande maioria dos meus trabalhos de cura. Isso em prol do próximo. Sempre. E para si, qual é o vosso objetivo? O que o senhor quer conquistar para si? Evolução espiritual. Uhum. Um passinho que eu der à frente, já estou satisfeito. Eu quero conseguir evoluir e deixar para trás todos os meus erros e as minhas transgressões. Certo. Esses erros e transgressões passados ainda mexem muito com o senhor? Atormentam. Uhum. Sempre atormentam. Quando você pensa, quando você lembra, não pense que é perseguir, mas você se persegue. Uhum. Tem um comentário que vocês fazem, uhum, que se encaixa bem. Quem tem vergonha não faz vergonha. Quem tem vergonha não faz vergonha. Exatamente. Sim. Claro que sim. Explica pra gente, por gentileza, um pouco mais esse ditado. Se eu te atinjo, tu vai devolver contra mim, não vai? Sim. Então, por que te atingir se ela vai voltar? Ah, claro. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas recebem, direto ou indiretamente, elas estando conscientes ou não, partiu delas. Porque voltou. Lembra da energia? Sim. Eu atraio ou eu afasto? Sim. Se o meu comportamento é agressivo, é violento, quem chega perto de mim? Só gente agressiva e violenta. Energias que se conhecem. Sim. Simples, né? Sim, simples. Ou seja, existe tanto para os encarnados quanto para os desencarnados ilhas vibratórias de afinidade. E é lá que as pessoas interagem. É lá que se realizam os trabalhos. Certo. Pode-se considerar uma interação entre duas pessoas ou dois espíritos um momento de realização de um trabalho, nem que seja o trabalho do autoconhecimento? Não sei se eu fui claro. O autoconhecimento é uma trajetória evolutiva. Evolutiva? Sim. Uhum. Se eu conheço minhas falhas, eu sei como melhorar. Uhum. Se eu não conheço minhas falhas, como é que eu vou melhorar? Claro. O senhor acredita que muito das pessoas que não conseguem se melhorar é porque não reconhecem as próprias falhas? Sim. Certo. Quem é o culpado das tuas mazelas? Sou eu. Mas antes de ser tu, tu disses que era quem? Antes de ser eu... Tá, alguém pode culpar outro, né? Por que não tens um bom emprego? Ah, claro. Entendi. A pessoa não tem um bom emprego porque a concorrência. Sim. Claro que sim. É tudo questão, então, de coerência e sobriedade e não transferir culpa. Aquele que conhece as suas falhas, ele sabe de onde parte e principalmente aonde acaba o erro. Quem não reconhece suas falhas não sabe como chegou naquele ponto. Eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque não tive estudo. Sou assim porque não tinha condição. Se fosse assim, ninguém mudava a sua esfera astral. Ninguém evoluía. Ninguém crescia. Certo. Quando alguém, abrindo um parênteses aqui, no foco do nosso diálogo, quando alguém fala sobre Cibamba, o que que quer dizer esse nome? Cibamba, Marujo chegou. O balanço do mar, o balanço da pinga e tudo que vai, volta. Na última encarnação, aprendi muitas rezas e orações com a encarnação aonde eu consegui progredir um pouco espiritualmente, mas me desfaleci materialmente. Porque minha matéria morreu por meus atos. Devagarzinho eu a destruí. Não foi aquele emboscado. Ali foi só a hora da passagem. Ô mestre, eu não sei se eu tô conseguindo ouvir direitinho. O que, que o senhor acha da gente mudar um pouco de ambiente, o senhor sentar pra gente ter certeza que ouve o seu conhecimento? Pode ser? Sim. Tá certo, então vamos fazer isso. Graças a Deus. Então, o senhor pode falar um pouco sobre, revisitar esse assunto, o significado do vosso nome? Vem do balanço da incerteza. Da época em que uma das reencarnações eu fui Marujo. E a mobilidade, o movimento do barco ficava tonto. Alguns colegas zombavam. Certo. E aí o senhor construiu esse nome baseando no quê? Eles botaram. Ah, eles que colocaram. Tá certo. Então, quando o senhor vem trabalhar, especificamente, o senhor falou antes que não pode responder em nome de todos, porque cada linha pode agir de uma forma mais específica, baseado na sua perícia, a perícia específica daquele espírito. A sua qual que é, como Marujo? A minha é linha de cura. O senhor falou, né? Claro. Quando o senhor diz linha de cura, onde começa a doença no corpo humano? Qualquer parte. Mas normalmente ela começa na matéria vibratória. Começa nas energias. No psiquismo, no pensamento. Claro. Então, como ter bons pensamentos e até onde maus pensamentos influenciam a saúde? Bons pensamentos são simples. Eu gosto, eu vou. Não gosto, não vou. O problema é que eu não gosto, mas eu sou obrigado a ir. Já vou pra esse negócio de novo. Nossa. Não gosto, não quero, não sei, vai errar, vou perder, vou fracassar. São exemplos de pensamento negativo. Lá na hora que surge a tua primeira ideia, tu sabes de onde vem a ideia? Não, dos sentimentos. Intuição espiritual. Uhum. Como que tu tem um estalo que tu nunca teve e ninguém teve antes? Por quê? O que justifica? Se o pensamento é teu, tu nunca teve, por quê? Olha aí. Aos espíritos bons ou maus, soprando, intuindo, como vocês falam. Formas de comunicação. Alguns mais, outros menos. Claro. Certo. Então, quando a doença se materializa no corpo, daí ela... A gente deve esperar ela correr seu curso e curar com a medicina terrena? Ou até aí os espíritos podem interferir em curar? Bom, aí a gente poderia dizer que existem dois tipos de doença. Uhum. Doenças puramente materiais, que a medicina terrena está apta. Claro. E doenças espirituais, onde a medicina terrena não age. É difícil citar exemplos aonde se investiga, aonde se medica e não tem resultado. Certo. E é difícil citar exemplos aonde não se justifica e desaparece. Realmente temos muitos exemplos. A habilidade da medicina espiritual e a habilidade da medicina terrena justifica as duas respostas. Certo. O senhor, trabalhando na cura, conhece o corpo humano, obviamente, muito. E como a gente... Um corpo humano pode, através de um passe ou energização, sem a ajuda dos espíritos, ajudar outro a se curar? Na verdade, espírito não trabalha com matéria física. Espírito trabalha com energia. A energia que ele emana, a energia que ele comanda, é que tem o poder de transgressão de um corpo ao outro. A matéria física está lá. Não mexe, não move, não sai. Mas a energia modifica. Como? O passe, ele vem para fazer o quê? Descarregar. Retirar a energia negativa automaticamente. Olha, como eu me sinto bem. Ah, eu fui na casa espírita e melhorei. Nossa, não melhorei. Então, seu pensamento mudou, sua energia vibratória mudou. É ali que a gente age. Na sua matéria, nós não temos esse poder. Só Oxalá, só Deus. Se não era fácil. Toda doença, o espírito cura. Certo. Os espíritos de luz têm mais força de curar que os espíritos das sombras? Depende da forma de cura. Lembra das energias? Sim. Se eu estou cercado de espíritos da sombra, um espírito que pode permear a sombra, ele consegue chegar naquele meio e te libertar. O espírito de luz não vai encostar. A energia vibratória é outra. Uhum. São campos magnéticos distintos. Lembra que eu te perguntei se queria que eu mudasse de linha? Sim. Por isso. Ah. Claro. Quando as pessoas acreditam na força da oração e recebem ali milagres no campo da saúde, a que se deve isso? Merecimento, antes de tudo. Merecimento. Ou seja, a pessoa até aquele ponto não tem mais por que passar por aquela situação. Já conquistou um certo nível de consciência que normalmente a doença que ia trazer, então não tem mais por que viver aquilo, é isso? Na verdade, quando se fala em merecer, independe de consciência. Tem a essência do espírito. O espírito pode ser essencialmente, na sua essência, bondoso, caridoso. E o espírito pode ter sua essência rancorosa, ranzinza, vingativa, destrutiva. Aí ele vai traçar caminhos diferentes de merecimento. Uhum. Os últimos serão os primeiros. O que te diz essa frase? Claro, de não ter a ambição, né? Somente isso. De saber esperar a sua vez. De construir um merecimento em torno daquilo. É isso? Você constrói o seu merecimento de acordo quando você se aproxima de Oxalá, da espiritualidade. A espiritualidade e o mundo têm princípios distintos, não é? Sim. O primeiro para o mundo normalmente não é o primeiro para a espiritualidade. Claro. O senhor poderá nos elucidar a respeito das duas formas de merecimento, uma quando a pessoa sofre porque tem uma lição para aprender. Então ela merece aquele sofrimento, mas só merece até a hora que terminar o aprendizado. E o segundo merecimento, aquele que ela trabalhou para ter paz, e aí alguma coisa externa vem e atinge, e aí, como ela tem esse merecimento, ela recebe de vocês a proteção. Mesmo que uma descarga energética tenha afetado o seu corpo físico, vocês conseguem arrumar. Não tem distinção. São energias do campo vibratório. Uhum. Se tu estás num caminho bom, tu tem bons pensamentos e bons atos. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. O alinhamento dos pensamentos. Se tu anda com pessoas boas, teus pensamentos são bons. Se tu anda com pessoas ruins, teus pensamentos são ruins. Claro. Vamos dizer uma pessoa agora que está desempregada, né, que está estudando com a gente. Ou tenta, porque tenta encontrar um caminho na vida. Essa pessoa está habitando uma ilha vibratória específica, né? Existencial, do não ter aquilo que quer. Então, para alcançar alguma coisa que ela não tem, ela teria que emanar aquele tipo de vibração que tem sintonia com a realidade que ela quer viver? Filho. Sim. Espírito morre? Não, senhor. O que acontece? Quando da transição da matéria para o etérico, ele muda de estado só, de consciência. E depois volta, correto? Sim. Se tu estás passando por aquela provação de moedas, na tua vida, provavelmente tu teve muitas moedas e não soube fazer nada. Ah! Então aquilo nem sempre vai ser colheita, não é imediato. Sim. Precisava passar pela evolução espiritual, pelo crescimento, a amargura. Mas em vidas anteriores, provavelmente tu teves muita importância, muitas moedas no plano terreno e não foi um servo de Deus. Então nem sempre é a questão do merecimento, é o agora. O merecimento vem de geração por geração, de vidas. Não é continuidade, não é eterno. Então, tuas dívidas e teus créditos também vão se acumulando. Sim, senhor. Nesse sentido, então, quando dizem a respeito da lei da atração, que aquilo que você está pensando e sentindo e o que está se manifestando é sempre um equivalente vibracional, vibratório, pode ser, talvez até a metade dos casos, mas o senhor está dizendo, não esqueça que existe o karma, o caminho pré-definido para determinadas coisas, que terão que ser vividas, independente se você acha que consegue mudar a sua vibração. É assim? É o aprendizado. Uhum. Tu aprendes quando cai ou tu aprendes quando levanta? Claro. Diga, filho. Tu sim, então. Tu aprendes quando cai ou tu aprendes quando levanta? Certo. Pessoa, o senhor perguntou se eu entendi? Tua resposta. Ah, pronto, essa é a sua resposta, né? Tu aprende quando tu cai. Ah, tu tá me perguntando, ou tu aprende quando tu levanta? Eu acho que aprende nos dois. A hora que tá caindo, a hora que tá levantando. Não é? Quando tu levanta, tu sabe por que caiu, né? Sim. E quando tu cais, tu tá primeiro fazendo o quê? É, transferindo culpa. Se maldizendo. É. Claro. E o que que o senhor nos ensina com essa analogia? O aprendizado, a tentativa da evolução espiritual, sempre. Não penses no que tu vai colher. Penses no que está fazendo. Penses no bem que está praticando. Pense em boas ações e bons atos, que eles te levam ao caminho de Deus. Se pensares em recompensas, nunca serás recompensado. Que conselho o senhor dá para uma sociedade que hoje parece ser muito imediatista, quer as coisas para ontem e exige ser tratado como rei, rainha, príncipe ou princesa? Famílias, hierarquia das famílias, cadê o não? É mais fácil agradar e silenciar do que desagradar e fazer-te ouvido. Uma criança, quando se fala ou não, qual o seu comportamento? Claro. Chora, briga, reclama. Se eu agradá-la, sorri e se cala. Em qual situação se aprende? É, naquela em que a gente ensina o desapego. O não educa. Um não educa? O não educa. Sim. O sim destrói. Olha. Observa ao teu redor. Se alguém te desagrada, tu bradeja. Se alguém te agrada, tu sorri. Claro, é o comportamento comum, né? Quando tu sorri pelo agrado, tu acomoda. Quando tu bradeja pelo não, tu busca. Claro que sim. Graças a Deus. O senhor acredita que mostrar a realidade e a nossa limitação pode ser um estímulo para a gente procurar ser melhor que aquilo que somos? Sempre. O pior cego é aquele que não quer ver. Quando tu tiras a venda, tudo se purifica. Nossa. O pior cego é aquele que não quer ver. Por que o ser humano, assim como os insetos, voam para aquela luz que cega, né? E o ser humano vai mais que rápido voando em direção aos prazeres, do apego. Por que isso acontece? Seria o condicionamento cultural da sociedade? Se a gente tivesse nascido, por exemplo, no Himalaia, campo de meditação, será que teríamos um condicionamento e um querer diferente que não alimentaria nossa vontade e nos deixaria presos aos apegos? Ou é a pessoa que é sem vergonha mesmo? A sociedade leva a muitas falhas. Mas a essência de cada um fala mais alto. Claro. Então o senhor está dizendo assim, a sociedade estimula aquilo que já tinha dentro da pessoa. A sua essência sempre sobressai. Certo. Um ninho tem 10 filhotes. Cada filhote tem um destino traçado que cabe a ele seguir ou não seguir. Livre-arbítrio. Claro. Oxalá não impõe a guarda. O senhor acredita que a educação das crianças é a chave para não ter que depois condenar os adultos? Educação, conhecimento, educação, respeito. É uma pergunta? Sim. Educação, conhecimento. Educação, conhecimento. Conhecimento não traz boa índole. Boa. Conhecimento, a educação vem do berço. Educação é respeito, vem do berço. Qual a diferença dessa educação que vem do berço e do conhecimento que vem da sociedade? Respeito e amor. Respeito a pai e mãe. Temeroso à lei de Deus. Educação, conhecimento é produção do homem. Se o homem produz, o homem altera. E o respeito e o temor não são produzidos. Temor às leis divinas, não castigos físicos. Certo. A gente está chegando aqui perto dos 10 minutos finais. Quais são os três conselhos que o senhor dá para a pessoa que quer ter certeza que está no caminho certo na sua encarnação? Respeito, amor. Disposição. Respeito, amor e disposição. Respeito ao seu irmão, amor ao seu irmão e disposição para auxiliar seu irmão. Certo. O senhor acha que a gente deve se ocupar de ajudar os outros antes de consertar nós mesmos, ou o contrário disso é o que deveria ser? Um cego guia outro? Não, senhor. Então, como a... Pois não. Primeiro eu tenho que me conhecer, saber onde estou falhando, para depois poder te guiar. É. Claro. O que a gente pode aprender dessa analogia, mestre? Se o teu barco navega no escuro, ele pode terminar num muro de pedra. Que analogia a gente pode trazer para a nossa vida? Os caminhos a seguir. Se eu sei para onde seguir, eu não chegarei às pedras. Se eu não sei aonde seguir, com certeza eu me encontrarei com as pedras. Todo caminho será bom, se eu não sei aonde vou. Então, remetendo ao que o senhor falou, saber para onde vai não tem a ver com conhecimento, mas com aquela educação que vem do berço. A índole do espírito. O espírito se manifesta para dizer a que veio. Se veio ao mundo para fazer o bem, se veio ao mundo para fazer o mal. Claro. E o meio em que ele se encontra vai ser propício ou não ser propício. As escolhas são do espírito, é o livre-arbítrio. Então, o meio que ele se encontra nunca é fonte do acaso. Sempre a fonte da escolha daquele espírito. Antes de encarnar. Acordos espirituais. Claro. Esses acordos espirituais têm a ver com o número de vibrações que ele quer trabalhar em si e resolver. Também. Mais uma série de outros fatores. Lembra que eu tenho que pagar minhas contas? Sim. Minhas dívidas também me levam ao meio. Ressarcir como devedor a quem tem crédito. Nós temos que aprender a o quê? Lembra dos três conselhos? Sim. Amar. É. Disposição. Sim. E respeito. Aprender a ter respeito ao próximo, mesmo sendo diferentes. Aprender a amar ao próximo como a ti mesmo. E disposição para ajudar ao próximo. Se tu fores colocado no leito daquela família, tu participaste da escolha daquela família. Tu participaste em outros momentos, adquiriu dívidas ou não, ou afinidade apenas. Então, tuas escolhas vão estar presentes ao meio em que te encontra. É traçado no plano espiritual a tua jornada terrena, mas tu não é obrigado a seguir. Tu tens livre-arbítrio. As tuas escolhas, tuas mudanças, tua conduta é fruto de escolhas do teu espírito. Se tu não seguires o plano espiritual, nós nos manifestamos em teu favor ou apenas assistimos tua destruição. Claro. Veja que não é castigo. Eu apenas deixei de intervir. Para servir a pessoa onde ela quer ficar. Dai a quem quer receber. Claro. Como ajudar a quem não quer ajuda? Realmente. Graças a Deus. Mestre, qual seria a sua mensagem final? Respeito. Antes de tudo, respeito. Quem tem respeito tem amor. Quem tem amor tem gratidão e boa vontade. Que assim seja. Muito obrigado por permitir que a gente fizesse esse estudo através do Senhor e da vossa sabedoria, viu? Graças a Deus. Muito obrigado. Saravá. Graças a Deus. Graças a Deus. Michel, vai deixando de terra. Graças a Deus. Ô Michel, posso falar com você um minuto? Daqui a pouco, né? Então aí, ó, o fenômeno da mediunidade é assim. Às vezes as pessoas voltam e estão... um pouco mais pra lá do que pra cá. E às vezes se a gente fala alto, aquilo pode afetar. Pra alguns é como se estivesse dormindo, pra outros é diferente. Cada pessoa vive a experiência do retorno de uma forma, né? A impressão é que ele tá acordando, tá vindo de um sonho. E talvez seja melhor a gente finalizar os estudos aqui, deixar ele voltar com calma e naturalmente dentro do tempo dele. Tá bom? Abraço a todos. Então, remetendo ao que o senhor falou, saber para onde vai não tem a ver com conhecimento, mas com aquela educação que vem do berço. A índole do espírito. O espírito se manifesta para dizer a que veio. Se veio ao mundo para fazer o bem, se veio ao mundo para fazer o mal. Claro. E o meio em que ele se encontra vai ser propício ou não ser propício. As escolhas são do espírito, é o livre-arbítrio. Lembra dos três conselhos? Sim. Amar, disposição. Sim. E respeito.